Come Along Buddy, de Joaquim Kuder, entram no alinhamento Ted Hawkins e o tema Biloxi, depois de Siren's Song, uma música de Casey and Clayton. Votos de uma excelente noite de sábado, bem-vindos. Standing on that mighty ship. Bonnie Light Horseman, vamos ouvir Summer Dream, depois do Weather Station e a música Better Now. Sand on your calves. Sevenfall é a música que se segue. Quem a traz é Laura Veires. Daqui a pouco passarão por cá também Ben Lee e Walter Lobo.

Se só agora chegou à antena do Rádio Clube de Angra, está a ouvir a playlist. Eu sou Miguel Betancourt e estarei aqui deste lado na vossa companhia até às 21 horas. Ouvimos a música Don't Dream It's Over, de Sara Blasco. Entramos no primeiro hat-trick da noite, a cargo de Ben Lee, a música Catch My Disease, depois Villagers e Cass McCombs, respectivamente, com as músicas Nothing Arrived e New Earth. Today is the day after the last day on earth. It's such a glad day after a very bad day. After today, who can say? Today is the birth of a new world. The birds all return to their original form. Dinosaurs lumber down Market Street. The junkie is reborn. It was a bad day. Tweeting was here in all season. Glad day for the very same reason. It was a bad day. Mr. Musk was in a bad way, stewing in his bullion like a phony chef. So he left the bay. Now Walker's Market spread so wide with the lurid flavor his foul name could not. Com Miguel Bettencourt. A fechar a primeira hora da playlist de hoje, ficamos com Walter Lobo. O tema é Uma Melodia. Lá mais para a frente, das 20 às 21 horas, passarão por cá, entre outros, Beth Gibbons, GNR, Samuel Uria, Luís Severo, enfim, muita música, muita dela portuguesa, para ouvir na sessão de hoje da playlist no Rádio Clube de Angra. Que me arremessa. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra, com Miguel Bittencourt. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à segunda hora da playlist de hoje na Voz da Terceira, a segunda hora que abriu com Surma e a música Masai, entram no alinhamento Beth Gibbons e a música Romance, depois Smoke City e o tema Flying Away e por fim Until the Morning, uma música de Thievery Corporation. You know what they say about romance. You know what they say about romance, ever changing love that you can keep on side of poking keen. Relax. Playlist com Miguel Bettencourt. Foram o Stevery Corporation, passam a palavra a Kid Loco e a música A Little Bit of Soul. Daqui a pouco estarão aqui Manel Cruz e o nosso conterrâneo terceirense Luís Gil Bettencourt. Forget. I know your hips, I know your zips. I kiss your lips, and everything is great. But what I need, baby, is a little bit of your soul. But you're too cold, baby, and your blood don't flow. What I need, baby, is a little bit of your soul. Too cold, baby, and your blood don't flow. Well, you taught me a few tricks of bed, and that a lover can't be your friend. So maybe flying can be a lot of fun. Getting shot might be somewhere. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Thank you.

luzes de passagem e da flor da cor para nossa viagem bagaço. Sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. Responde a Verdade é o mais recente trabalho discográfico do terceirense Luís Gil Bettencourt. Trabalho este com a participação de José Luís Peixoto nas letras, nos poemas. É com Responde a Verdade, música com título homónimo ao disco, que terminamos a sessão de hoje da playlist. Playlist que, recordo, poderão ouvir em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Da minha parte, despeço-me, como é habitual, com os votos sinceros de um excelente fim de semana. Um abraço. Na minha janela, pela manhã, não posso escolher a paisagem. Dispenso segredos, palavras de lã. Não quero escolher a mensagem. Responde a verdade, responde a doer. A verdade é melhor que fingir. Aprende, aprende. não penses no que quero ouvir, não penses no que quero ouvir. Como o mar sem maré, como a lua sem luar, deixar de ser o que é, falar só por falar. Que fingir, aprende, aprende a crescer, aprende a aprender, não penses no que quero ouvir, não penses no que quero ouvir. Serve a beleza quando a verdade acabou. Ficou a triste certeza de já nem saber quem sou. Responde a verdade, responde. Que fingir, aprende, aprende a crescer, aprende a aprender, não penses no que quero ouvir, não penses no que quero ouvir.